A minha área aqui neste projeto é um bocadinho a parte das políticas de adaptação às alterações climáticas. Mas é importante referir que este projeto era um projeto que tinha uma incidência, por um lado, territorial, que era baixo volume lagunar, mas também uma incidência em termos de objeto de estudo, que era o estudo da percepção dos atores, das populações, dos utilizadores daquele território sobre esta matéria. E isto é bom que fique claro, porque em termos das políticas e onde é que eles podem entrar na formulação das políticas e podem de alguma forma contribuir proativamente para a implementação, é importante destacar isso. Por um lado, há dois temas que são sempre importantes quando falamos em alterações climáticas. Por um lado, a mitigação, por outro lado, a adaptação. E este projeto foca-se muito nas questões da adaptação. Minimizar os efeitos negativos das alterações climáticas. Quem vive neste território conhece bem quais são os efeitos, sofre-os todas as épocas, praticamente, quer pelas inundações que temos frequentes, quer na parte costeira pela erosão, e é muito nessa matéria que este projeto incidiu. Sabem também, com certeza, que muitos têm falado sobre esta matéria, quer ao nível mundial, quer a nível da Europa, quer a nível local. Obviamente que o dia 11 ou dia 12 em que saiu agora o Acordo de Paris tornou este assunto também uma matéria muito interessante para nós, até enquanto equipa técnica, vermos como é que estas propostas podem surgir e podem estar ou ir de encontro ao Acordo de Paris, e permitem-me dizer que estamos em linha, mas no que diz respeito às zonas costeiras, o Acordo de Paris também não trouxe grandes novidades ou grandes avanços. De qualquer forma, dizer que no mundo, obviamente, a questão do nível médio das águas do mar está a aumentar é um facto. Chegámos ao acordo do aumento da temperatura de 1.5 em Paris, mas atenção que este não é propriamente o problema no Baixo Voga, mas é uma consequência bastante significativa no Baixo Voga. Ao nível da agricultura, que é o uso do território predominante naquele território, sabemos que temos que contribuir para podemos, estas práticas agrícolas, contribuir para um maior aumento dos gases com efeito de estufa. Há exemplos de oportunidades para mitigar o efeito das alterações climáticas e é neste sentido que também vou aqui falar um bocadinho. Por um lado, em alterações dos usos, em alterações das práticas agrícolas, alterações até das espécies que podemos agricultar no solo e também na produção animal. O carbono e a questão do sequestro de carbono é um tema que está em cima da mesa, está na ordem do dia das discussões, seja para as zonas terrestres, seja para as zonas marinhas, e obviamente a utilização dos biocombustíveis. Mas foquemos na agricultura. Falemos da agricultura, falemos de ambiente, falemos de saúde, falemos da alimentação, particularmente, e bem-estar humano. E falemos também de poluição atmosférica quando estamos a falar de alterações climáticas. Estamos a falar de um território em que estes diferentes componentes que estão ligados às alterações climáticas são dominantes e são prementes neste território, e muito se tem estudado também sobre isto. No que diz respeito a Portugal, particularmente no que diz respeito às alterações climáticas e à nossa estratégia, temos uma estratégia, como sabem, de adaptação às alterações climáticas, que tem setores estratégicos. E se olharem para os setores estratégicos e se recordarem, estamos a falar de Baixo Voga Lagunar, destacamos, obviamente, as zonas costeiras, biodiversidade, agricultura, floresta e, por que não, o turismo. E há aqui um conjunto de setores que se cruzam e se interrelacionam neste só território. A elaboração das políticas e a sua aplicação é da responsabilidade das autoridades, todas elas têm competências e jurisdições territoriais diferentes, e isso também foi importante para fazermos passar a mensagem aos diferentes atores. Onde é que podem ser incorporadas, quais são os instrumentos que temos, de que forma tem vindo a ser o papel até da administração ao incorporar as vontades das populações, e isso ajuda de alguma forma depois as populações a entenderem qual é o seu papel, ao fim e ao cabo, na formulação das políticas, na internalização e também na implementação. Questões críticas para a agricultura temos, e voltou-se a falar nestas últimas semanas, na questão da disponibilidade da água e a capacidade de rega. Não se esqueça, estamos a falar de Baixo Voga Lagunar, gestão da água. É um território muito particular nesta matéria. A fertilidade do solo, prevenção e erosão, erosão, não é necessário falar só de erosão da costa, temos erosão dos solos, que é um problema também nesta região é relevante, acréscimo de condições favoráveis a organismos prejudiciais às plantas, disponibilidade de património genético animal, enfim, estamos a falar de questões críticas para este território, mas numa visão que é alargada para este território e para todo o território da Ria. Salvaguardar a capacidade dos espaços agrícolas e florestais no sentido de proporcionarem os múltiplos bens e serviços que estes territórios podem contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, dos municípios, do país, obviamente, reduzindo a vulnerabilidade às alterações climáticas. E aqui estamos a falar também de resiliência dos territórios, resiliência de quem utiliza este território. Baixo Volga Lagunar, com uma diversidade de paisagem, diversidade também agrícola, com diversidade de utilizações deste recurso hídrico que é de todos nós. Impactos conhecidos ao nível dos recursos hídricos, impactos conhecidos na agricultura, sabemos que afeta a disponibilidade, a procura, a qualidade e, obviamente, as inundações como risco. A produtividade fica afetada, a disponibilidade da água também para o solo, disponibilidade dos nutrientes, perda de terra arável. Portanto, as alterações climáticas, assumidamente e cientificamente comprovadas, devem ser consideradas em todas as fases do planeamento, do processo de planeamento e de gestão do território. A abordagem, quando é feita ao nível local, no que diz respeito às alterações climáticas, tem que ser integrada, internalizada nos diferentes instrumentos de gestão territorial. Não falo desta vez nos instrumentos de nível nacional, já falámos na ENAC, nem nos regionais, mas foquemos neste território. Temos um plano intermunicipal, que obviamente terá que ser adaptado. Temos um programa operacional, que ainda na quarta-feira apresentou os resultados da intervenção sobre este território, que tem subjacente estas preocupações também das alterações climáticas, nomeadamente, quem estiver dentro do tema, e posso dizer que ao nível dos cais da costagem, por exemplo, todos eles foram pensados na sua fase de concessão numa sobreelevação das cotas, os planos diretores municipais, que são, pela sua natureza, os instrumentos privilegiados para integrar estas adaptações. A adaptação às alterações climáticas tem objetivos muito específicos e estes objetivos são importantes referir porque é sobre o conhecimento, é sobre a necessidade de reduzir a vulnerabilidade, é sobre o aumento da participação dos atores, da sensibilização, da divulgação que nós podemos, de alguma forma, aumentar ou tornar mais significativa estas opções de adaptação. Há conhecimento adquirido, não só científico, mas também de quem está todos os dias no terreno, de como algumas das opções de adaptação podem ser incorporadas. O caso da Aveiro não é fora do comum, do que acontece com alguns territórios, mas para a Universidade de Aveiro, que está mesmo aqui ao lado, a Ria de Aveiro e o Baixo Volga têm sido, ao longo dos anos, um laboratório vivo. E são inúmeros os projetos, e como disse há pouco o colega António Nogueira, outros estão a decorrer sobre este território tão particular. Desde o Egira, que estão aqui as pessoas que nos acompanharam logo em 1998, 96, já estávamos a trabalhar, temos obviamente instrumentos de gestão territorial, fomos ao longo dos anos aumentando o conhecimento técnico e científico sobre este território. E hoje, enquanto comunidade científica e comunidade civil e também política, estamos muito mais aptos para integrar nestas políticas o que são opções de adaptação. Sabemos que o que se está a discutir para 2100, desformatou aquele zero, peço desculpa, é precisamente um horizonte muito largo, é realmente estar a pensar muito, muito à frente, mas hoje temos que começar a falar seriamente em integrar as opções que existem, já podemos ver algumas, mas nas tais estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. E esta experiência a nível nacional também já está a começar a ser feita, mas que tem que ser aliada particularmente com a capacitação dos atores, a capacitação dos técnicos também ao nível dos municípios. E esta nota eu gostava de vos deixar. Falou-se muito em Paris na COP, na capacitação dos atores, na capacitação dos técnicos, na capacitação também dos políticos para esta matéria. O que é que tentou este projeto responder? Porque a questão é como poderá ser melhorada esta estratégia. Acima de tudo, no Baixo Voga Lagunar, tem a ver com o que se fala hoje em dia de financiamento. Podemos ter milhentas opções, podemos ter todas excelentes ideias, podemos criar fundos imundos, mas precisamos de dinheiro. Onde é que vamos buscar dinheiro para essas estratégias de adaptação? E hoje em dia há um conjunto, há um quadro de financiamento que temos que saber aproveitar, nomeadamente no apoio ao rendimento agrícola, nos apoios ao desenvolvimento rural. E o Baixo Voga é fundamentalmente agricultura, mas é uma agricultura feita com pessoas, feita com a gestão da água, feita com o território, quase até o discurso de João Paulo Magalhães Crespo nestes anos todos, mas é realmente um território muito particular a nível nacional e internacional. Estes são alguns dos fundos que também fomos informando as pessoas nos diferentes workshops, quais são os fundos que há hoje em dia, quais são os financiamentos e as áreas, e se olharem para ali os quatro eixos é inovação e conhecimento, já falámos nele, competitividade, organização da produção, muito importante hoje em dia também, porque muitas das opções têm que estar ligadas à gestão do risco e na questão do potencial produtivo. Eixo 3, ambiente, eficiência nos usos dos recursos e clima, agricultura e recursos naturais, é esta área onde podemos incorporar as opções, manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas ou com debilidades e, obviamente, aqui o programa LIDER também tem. Estamos a falar hoje em dia no desafio técnico e científico de soluções de inovação e sustentabilidade. Estamos a falar, obviamente, das soluções inspiradas no que hoje se fala, das inspiradas na natureza, utilizando a natureza. E também aqui se falou em muitos dos workshops em que soluções são. Muitas destas soluções têm uma componente forte técnica, mas têm um conhecimento muito grande dos atores locais. Como é que eles vão gerindo e se vão tornando resilientes? E isso também foi incorporado no projeto. Recursos eficientes, serviços, ecossistemas, hoje muito em moda, muito na berra do que se está a falar, bem-estar humano, os desafios societais, opções que sejam adaptáveis, podem ser boas para daqui a 20, mas têm que ser adaptadas se calhar daqui a 30 ou 40, visualização, comunicação com os atores, para que as políticas possam, de alguma forma, elas serem consensualizadas e serem, de alguma forma, legitimadas por quem está no terreno. Benefícios económicos e ambientais estão mais do que comprovados em vários artigos, em várias soluções também e casos de estudo também já a nível nacional, soluções de bioengenharia cada vez mais é o que temos pela frente. Estamos a falar em termos das políticas e das opções de adaptação, de políticas e opções inovadoras, mas com um foco na coesão territorial. Baixo Voga Lagunar, estamos a falar de ria, de ecossistema muito mais vasto que o Baixo Voga, estamos a falar de sustentabilidade de todo um território que se estende desde Ovar até Vagos, desde a zona costeira até quase a Águeda ou ainda mais além. É esta a minha conversa. Muito obrigada.